Acabou? Calma, companheiro. Eu não sou teu patrão. Como, senhor? Vossa Excelência não quer ser meu patrão? É, deixa disso. Eu sou um pobre coitado igual a você. Sou um pau de arara. Sim, senhor pau de arara. As ordens. Em que posso servi-lo? Aonde quer que o leve? Não me leva a lugar nenhum, rapaz. Eu vou à cidade. Vou procurar emprego como músico. Você também vem? Sim, senhor pau de arara. Podemos fazer um duo. Dois animais cantando juntos. Já pensou? Acho que vai ser a maior sensação. Três animais cantando juntos, acho que ainda é mais fantástico. Vocês me levam também? O quê? Uma galinha? Bom dia, vossa galinência! Como vão, companheiros? Já vi tudo. Você também fugiu, né? E como não? Por quê? Por quê? Não consigo mais botar ovos. Todo ovo que eu choco, me toco de novo. Todo ovo é a cara, é a clara do vovô. Mas fiquei bloqueada e agora de noite só sonho chamada. Todo ovo que eu saco, me toco de novo. Todo ovo escassa produção, alarma o patrão. As galinhas sérias jamais terão férias. Estás velha, te perdoo. Tu ficas na granja em forma de canja. Crista da onda, pois um bico a mais só faz nós feliz. A grande gaiola do meu país. Pois um bico a mais só faz nós feliz. A grande gaiola do meu país. Todo ovo choco, me toco de novo. Todo ovo que eu choco, é a cara, toco, é a clara do vovô. Todo ovo é a cara, que eu choco, é a clara, me toco vovô. De novo. Cada ovo, todo que ovo eu choco, é a clara, me toco, é a clara como, do vovô. Cada ovo, todo de ovo novo. Já que você quer ser uma cantora, pode entrar no nosso conjunto. Afinal, para uma galinha, até que você é... bem... é... bem apanhada. Certo, cachorro? Bem apanhadíssima, vossa galinidade. Obrigada. Vamos lá, então.